Este homem que ameniza a dor. Quem é este homem que é gente em amor? Quem é este homem que deixou sua glória, negou-se a si mesmo pelo pecador? Quem é este homem que deixou suas marcas junto às estradas? You think